Rádio Querência, Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Essa rádio é 10, é mil, é um show de alegria. De alto astral, de bem com a vida, pura energia. Anuncie para vender mais. Propaganda funciona. Empresas de sucesso são anunciantes fortes e constantes. Olhe em sua volta. Você verá que os anunciantes mais frequentes são as empresas de maior sucesso. Ligue seu produto ao seu cliente. Lembre-se, quem anuncia na Querência, vende mais. CYK367, Rádio Querência, AM 1120 kHz, Rua Padre Roque Gonzalez, número 8, Santo Augusto, Rio Grande do Sul, CEP 98590-000, e-mail radio@querenciaonline.com, telefone 55-3781-1255, acesse www.querenciaonline.com. Rádio Querência, 10 mil kW de potência. A alegria vai tomar conta do rádio. Música e alegria. Essa rádio é 10 mil, é um show de alegria. De alto astral, de bem com a vida, pura energia. Comece bem a sua manhã com a Querência no coração. No ar. Música e alegria. Olha só a hora certa, hein, turma? Agora são 6:19, 6:19, muito bom dia pra você. Vamos começando o Amanhecer da Querência. Edição desse sábado, hoje, sabadão, dia 4, mês de agosto, ano 2018, 14 graus a temperatura aqui no centro em Santo Augusto. Muita neblina, né? Muita cerração aí no início desse sábado, no início desse final de semana. Sou Léo Juliano e a partir de agora até às 7 da manhã a gente vai ao vivo com você com a programação do Amanhecer da Querência. Entre 7 horas e 7:15 tem um jornalzinho aí pra você, tá bom? O nosso Atualidade pra você ficar sempre bem informado. Também na sequência tem o Informativo RQ em sua primeira edição. E aí sim a gente volta com o melhor da música de bandas aí com o Música e Alegria até às 8 da manhã. Então a gente tem um encontro marcado aí até as 8 horas da manhã para a gente começar esse sábado. Umidade relativa do ar desse momento em 98%, bastante umidade do ar, né? Daqui a pouquinho a gente traz informações do tempo, informações também, os destaques nos jornais, aí edição desse sábado e muita música. Para você que tá acordando agora, vamos acordar aí, gauchada, vamos acordar porque hoje é sábado, final de semana, em maravilha. Vamos acordar, vamos ligar o telefone, vamos pedir para a rádio aí tocar a música que você tá vindo tocar, música sertaneja, música aqui do nosso Rio Grande, tá bom?